Lá vem meu boi novilho forte, agonizando sua dor sem sua toada. O preço de sua língua aumentou e a milícia pra matar se levantou. O preço de sua língua aumentou e a milícia pra matar se levantou. Não tinha animeidade no corpo da sociedade. Conceito de coragem distorceram na maternidade. Sonhos que depois se perderam nos destroços. Sorriso em meio aos ossos, fechamos mais um negócio. Sem chance pra pegar impulso, pra entrar no trem. Sem espaço, sem acesso. E você? É mesmo quem? Não se vê representado no rádio, na TV. Que figura mesmo é que o moço disse que é pra eu ser? Chances que vão, prones que mofam na mesa de um escrivão. Confiar é decisão. Se você corre ou cai no chão, se esperar a hora de ir pra guerra. É, quase que dizer não. Pra luta diária que é viver, ganhar espaço, porque nesse canto mal dá pra se mover. Asfalto gasto, virando alto, munição prepara. Mas que ouvem seus filhos partindo do sofá da sala. Se a chance de enxergar, além de desembaçar, dando passos pequenos, a esperança do filho alcançar. Limpeza social, fenômeno gradual. Vida sendo descartada em forma de acordo contratual. Assintando o dedo, espalhando o medo. Indo dormir cedo sem viver. Deixando essa cena sem querer. Jurou na posse que ia cuidar dessa gente como um grito eloquente. O dinheiro foi bem mais competente. E se esqueceu da essência da profissão. Nas mãos tinha salvação, cuspiu no impresso. Da abolição. Na caderneta anota o nome dos menor. Esperando fazer algo, quer tomar seu sangue e seu suor. Cheirando as vielas que nem bicho caçador. Vaporando inseticida na cara do sofredor. As vozes que clamam ainda dá pra escutar. Meu medo quando até meu choro der pra se calar. Se tamo aqui, é porque ainda não incomoda. Se estourar o som da caixa, eu sei que fecha o ciclo dessa roda. Mesma voz de ordem do gatilho no asfalto. É a voz que liga a serra e corta as raízes do mato. Voz da obsessão que chora a vida por dinheiro. Cala e consente a morte prematura do vileiro. E vem fazer a gente força acreditar que o responsável é Davi e usa a bombeta. Dá letra e mostra a cara do vilão verdadeiro. É muito fácil pedir truque, jogar nas costas do pedreiro. Corre, meu boi, se esconde no terreiro. Tem vaqueiro de farda querendo abrir mais um berreiro. Carniceiro atrás de tu, travestido de justiceiro. Quer vender da carne nuda, Atena vulgo açougueiro.